Alfa, informante, o Gol 9168 passou Índia Serra, fez o Alfa 1-0. Gol 9168, sim, está autorizado o pouso 1-0. O vento é 140 graus, 8 nós. Vive, pouso 1-0, Gol 9168. Gol 9168 no solo aos 1-3, chame o solo 21 decimal 1. 121 decimal 1, gol 9168, daqui a pouco. Corre Salvador, gol no 105, ponto espera do 0 pronto. Estou no 705, livre decolagem, 1-0, o vento é 1-50 graus, 62 nós. Livre decolagem, pista 1-0, gol no 705. O voo no 705, decolado aos 17, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. 705. Salvador. Boa noite, tá? 3484, na 10, pronto. Na 3484 está autorizado a decolar, dá 10. O vento é 140 graus, 07 nós. Vamos alinhar, decolar, dá 10, 3484. LAN 3484, decolado aos 27, chame o controle 208. 208, grato, boa noite, LAN 3484. Quero ver. Temperatura. Salvador, aqui na 6323. A322, autorizado o pouso na 10, vento é 140 graus, 07 nós. Vento autorizado o pouso da Xamé 6322, título 10. Xamé 6322, no solo 5 meia, chama solo 21, decimal 1. 21, 1.